vamos agradar o nosso Deus, não olhando para as faltas de ninguém. Para o crente chegar lá no céu, é preciso fazer o bem. O dever do crente é fazer o bem. O dever do crente é fazer o bem. Mesmo se alguém lhe prejudicar, o dever do crente é fazer. Fez alguma coisa que chegou a magoar seu coração, esqueça de tudo ainda hoje, se for possível dar sua mão. O dever do crente é fazer o bem. O dever do crente é fazer o bem. Mesmo se alguém lhe prejudicar, o dever do crente é fazer. Sei o que você encontrou, muitas mensagens gloriosas e os ensinamentos santos do Senhor. O dever do crente é fazer o bem. O dever do crente é fazer o bem. Mesmo se alguém lhe prejudicar, o dever do crente é fazer o bem. O dever do crente é fazer. Alguém lhe prejudicar, o dever do crente é.